Presente 3605. Israel, 3605. Yutan 31 no 93, confirmando. Mantenha pro hotel 050. Manterá até 050 para 3193. Nós, QNH, Polo 014. Libre Posta, 3144. Whisky, Kilo Zulu, Salvador. Kilo Zulu, de Cairo Lourenço para Salvador, mantendo 1500. Está acionado 0162, com 7 a bordo. Proa de Paripe agora, mantendo 1500 aí. Positivo, na proa de Paripe, informe visual com o campo. Matará visual com o campo, Whisky, Kilo Zulu. Cruzando 050, 3193. 3, Salvador, boa tarde, Papatango Victor, mais que 10. 3193, a proa da Elda, presente? P3193, oi com a proa 050, limite desta proa são 3 minutos, devido ao tráfego da companhia que decolou muito próximo. Confirme somente a proa direita ou à esquerda? A direita, 140. 140. 6320, ultrapassou visual tráfego, vamos atingir, manter o 050. Está autorizado descer para 4 mil. 4 mil pés, 6320. Vitor Mike, Quebec, Salvador. Procedente de Cairo Lourenço, acionado 0161, mantendo 1500 pés via corredores com 0612 a bordo, passou através de Veracruz. Eficiente dos tráfegos no setor, ingresso nos corredores visuais, Vitor Mike, Quebec. Quebec. Boa tarde, Salvador. Muito boa tarde, Papai Rondeu Serra Mike Fox. Serra Mike Fox em condições visuais, reporte para a descida. Sete, reporte para a descida, dentro da informação, onde está? Zulu, QNH 104, autorizado táxi via Índia, pode esperar da 10, controle 19235, torre 18206. Sete via Índia, 18206, batendo. 12085, obrigado. O 3193, voe da El. Direto da El, tá 3193. Transuno 44 no solo aos 30, livre pista pela direita, solo 121 decimal 9. Levar 3144, táxi via Alfa, reportando seu táxi para Juliette, para ingresso. Táxi via Alfa, reportando seu táxi. Gol 9754 com 130 a bordo, 4 horas e 20, alternando Fortaleza para o Pastaque. Gol 9754, táxi via Paz Principal, táxi Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, em ponto de espera torre 18620, ajuste 0104 com gol. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 186, obrigado, bom trabalho, 754. Salve Salvador, gol 9806 para o táxi, 118 a bordo, autonomia 0209, alterna recife. Gol 9806, seguindo o Boeing da companhia, táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto espera de uma torre 118, o ajuste 0904, bom gol. 04, parte de Alfa, ponto espera 26, voo 9806. Ô Salvador, gol 9600, boa tarde. Gol 9600, boa tarde, Natal 370, número 2 para cópia, sim, por gentileza, a informação em curso é ótima. André, repetindo, conseguiu cortar tão forte chave aí no fundo. Número Cruzeiro 2 para cópia, prepare a Pucca, transição Zipá, aguardando cópia. Pucca Zipá, centro Goromé Zanzá, obrigado. Chanel 6320, estabilizando curso, visual campo, 4 milhas marcador. Chame Torre 18-6. 18-6, obrigado, até mais. Juliette, posição 04. Após o segundo bang, autorizado para o portão 4, previsão 44. 3 milhas para o marcador. Gente, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Afecuta. Tango Alfa, Vitor Juliette, boa tarde. Confirma o local de sobrevoo. Show número 3 para a cópia, por gentileza, aguarde. 351. 1935, 4033. C394. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, Brise, após, percepta, peso 10 e segue conforme a rota. Controle 199, decimal 35 e aciona 5477 nos descontos. Gente, mantém a posição. Mantenha no 754. Após o perfil 10, conforme rota, 1935, e o transponder 5477. No 394. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o espectro de estacionamento, no 394. Chamará para o espectro de estacionamento, informa que está uma converseira danada, aí está difícil de entender, senhor. Isso aqui usou no informe visual do campo. Está presente, já está visual do campo. Chame torre 18-6. 18-6. O Vitor Mike Quebec, seguindo o tráfego à frente com o número 2, mantendo separação visual, chame torre 18-6. Ciente, 18-6, grato, boa tarde. O meu Fox Hotel estabilizado, sinal de nave, chame torre 18-6. 18-6. Que hora, Fené? 6721, decola 34, controle de lado 35. De lado 35, boa. Pois não, mandou Buff, estilo Wolf. Quilos 1, prosseguir para a rotatória, está autorizado já descer para 1000 pés, aguardando para prosseguir final no 7-1. Certo, começando para 1000, patrão da rotatória, hoje, quilos 1. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango Victor, Mike Quebec. Mike Quebec, mantém o número 500 pés, número 2, seguindo aí o quilos 1, que está umas 3 milhas à sua frente, inicialmente para a rotatória, aguardando para final no 7. Cliente, rotatória, está visual com o quilos 1, o Victor, Mike Quebec. Eu acho, ele vai descer para 1000 pés e manter 1500. Estou em Salvador, rodou o Foco Hotel, está estabilizado. Esquerda, 5501, 5501, transponda, 1935, ao controle, o gol, o número 00. O número 00, transponda, 5501, copiado. 5501, positivo. Protejamento correto, chame pronto. Chama aí. Alpista no 017, confirma. Tudo zero. Que aguarde autorização de pouso. Aguardar. Pés da coluna 7, curva esquerda, corredor forte, até 20 milhas. Transponder 01151, no controle 19935, torre 1186. Tá aí, aguarde autorização de pouso, Lu. Ô, Lu, meu patrão. Prossiga. É, pra aviação geral, pra eu deixar do avião, é melhor qual a pista? Se estão devendo, tá? É a 10 mesmo, aviação geral no pátio 3, no pátio de carga. Obrigado. Reduza na aproximação o máximo possível, ok? Reduzindo o máximo possível. 6320, seu solo aos 36, direito, luz de 9, som. Livrando a jornada, obrigado, até mais. O 754 decola imediato? Afirmativo. Autorizado ingresso e quando alinhado vai estar autorizado a decolagem imediata com vento no 30 graus, 10 graus, 754. Livre alinhado, decolar, o gol na 754. Olá, Salvador, boa tarde, o Chanel 6320, livrando nosso escudo. Boa tarde, o Chanel 6320, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 066320. Alfa Juliette, Pinto Juliette autorizado a acionar, chama para táxi. A rotatória, o Victor Mike Quebec, você avisou com o Zulu na curva. Chante, o Quebec reduz na aproximação, ok? Reduz na aproximação, aguardando autorização de pouso. É o número 2, número... na verdade, número 3, ok? Número 1, o Zulu na 17, o Fox Hotel está na final da 10, aguarde para autorização na 17. Gente, reduzindo, é para manter a rotatória ou ingressar na 17? Pode já descer para 1000 pés, ingressa na final e caso seja necessário 3 milhas, eu vou instruir para fazer um 360 para trás. Gente, Quebec. O máximo é possível na aproximação. Reduzindo o máximo. Autorizando o Google 974? Afirmativo, já autorizado a decolar. Azul 4033, chame Recife, ONU 251. 251, bom dia, boa tarde. Ficou essa foto backtrack acelerando? Está autorizado, reporte liberado. Fox Hotel, vento 120 graus, 109, livre pouso, pistão no zero. Alô, Fox Hotel. Gente, Lu, frequência livre. Sete, cinco, quatro, decolou 39, controle 1935. 1935, boa. Tá bom, viu? Controle, o Serra Mike Fox agora 46 milhas, está na descida. Serra Mike Fox parou no 1500 pés, 1014 no ajuste. Segue, Mike Fox. Controle Salvador, boa tarde, gol no 754. Gol no 754, Puka, vigilância. Puka, no 754. Salvador Control, Bon Tarde X-ray, Alpha Flight Kilo, your frequency leaving flight level 20.4, descending flight level 150, what information, Oscar? Escoca dentro da 060. 060, Alpha Flight Kilo. Tomar Quebec, livre o pouso, pistão 7, vento 120 graus, 109. Livre pouso, Quebec. No 41, reduza para 2. No 41, no controle. Não copiou, meio no 41. Reduza para 250 nós. 700. Webjet 6721, chame Recife, 12685. 2685. Cópia, Ilhéu, só confirmando 240 nível. 140, por gentileza. Ok, aguarde coordenação, então 3661, 140. Guardando. Livra primeira direita? Chamate o Fox Hotel, seu solo, os 41, livra direita e chama 129 solo. 1219? 121, decimal 9. Aguarde cópia São Paulo, número 2. Aguardando para cópia, obrigado, 333. É livre de decolar, vento 120 graus, 8 nós. Decolar, bom, 8 também. No geral. Ok, em frente, Kilo, pátio 3, tá? Em frente ao balizador. 43, ok, em frente. Lima Papaquilo, será o número 3 na sequência para a coordenação da cópia? Confirme o seu pátio. Gente, aguarde a autorização. Lima Papaquilo. Solo, segue de frente, direto? Afirmo, é a taxi logo em frente aquilo e o pátio logo à frente de cargas, ok? Obrigado. 4076, confira o nível? 070. Localizado 070, subando 076. O gol no 754, subi, mantenho 330 restrito. Restrito 330, gol no 754. Equilibrou frequência livre. Estou autorizado em LF, forma estabilizada. Amaré, estou autorizado, mestre. Né? 806, decola as 43, controle 1935. 1935, até a volta aí, bom trabalho. E a redução em forma estabilizada? Reduzindo, em amaré estabilizada, autoriza a prova de certo? 2000. Sente, 2000, autoriza a prova do externo? Está livre, em forma estabilizada. Externo, em forma não estabilizada, 63. Controle Salvador, boa tarde, gol no 806, decola na escuta. No 806, contato vigilância. É, 806. Do gol 924, centro do ativo, autorização, Maceió, boa tarde. Ok, Sente, boa tarde, será o número 4 para a cópia, aguarde. Guardado. Alpha, Alpha, Yankee, Juliet, Fly Luna Position, down 2000 feet, in the report established localized course. Okay, we continue descending 2000, direct Luna, and we report localized approach, Alpha Yankee. 4076, foi Luna. Azul 4076? Isto, Luna para 3000. Confira a mensagem para o Azul 4076. Desça para 3000 na Pro de Duna. 3000 Pro de Duna, Azul 4076. Gol no 754, chame Recife agora, 12685. 3669. Tá, 3661. Ilhéus, aprovado nível 140, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída coral com curva direita. Transponder 0263, controle 11935, torno 1186. Bono 754, chame Recife, 12685. Recife, 12685, Bono 754, boa. 1862-0263. Tá 3661 no cotejamento correto, chame pronto. Chamarei pronto, 3661. Gol 1333, copia. Copia, 333, tá gol. 1333, São Paulo, aprovado nível 360, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, Bride, com curva direita. Transponder 5521, controle 11935. Equipe 5626, da frente da Oscar. Leda, Bridge, o controle de saída em 11935, transponder 5521, gol 1333. Gol no 333, só confirmando, após Bravo Hotel Zulu, o senhor prossegue conforme a rota do plano, ok? Positivo, após Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, conforme plano, com 333. Gol no 333, cotejamento correto, chame pronto. Gol no 333, cotejamento correto, chame pronto. Portará. Solo, Gol 394, está no portal 5 para puxa acionamento. Gol 1394, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Vai chamar. Lima Papaquilo, copia. Lima Papaquilo, IEC 280 aprovado. Decola da pista 17, perfil de saída Momo direto, com curva à esquerda. Transponder 5506, controle 199.35. Transponder 5506, Lima Papaquilo. Solo Trip 5489 com a informação Oscar. Força Aérea 2, você mandou limpo 00, vai passando a ser quanto tempo de voo no treinamento? A gente vai descer do 230 pro 050 com procedimento de gestão do treino emergência. Joga cerca de 2 minutos pra gente descer nessa velocidade aí. Vamos lá, após isso já toma pro Paranabá. Negativo, após tomar a ProDTAP prosseguindo condições de instrumento para Salvador. Se possível, eu prefiro cancelar após. Positivo. O Ocean 6315, chame torre 1862. 186, boa. Tem uma proa melhor aí, por exemplo, se quiser, a gente desce em qualquer proa que seja melhor para o controle. Positivo. Após o treinamento, informe para ingressar no corredor Bonfim e após o intervalo. Sente Bonfim, tornado. Se apresente agora, vai tomar proa 90, se não tiver alguma objeção pelo controle. Positivo, está autorizada a descida ao 050 na Pro 090. Reporte para o fim do treinamento e modificação do plano. Portaral, é provável que o controle perca a altimetria em virtude da razão de descida, ok? Ciente. Aprovado nível 350, via Peruísque 58, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca Transição Caju com curva esquerda. Transponder 5476, controle 199.35. Para Maceió 350, no Família 8, Orago DCT, 10 à vista, Puca Aracaju 476, 1935. Bom, no 924, cotejamento correto, chame pronto. 2000, está livre ILS em forma estabilizada. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, azul 4076. 9, copia. Trip 5489, Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Gole, Eval após DCT. Transponder 5517 e o controle 199.35. Só corrija a sua saída, ok? Agora será Arbor direto. Retrato, Alfa Vitor Juliette. Transponder 5517, o controle 819.35. A subida é Arbor, seu valor? Afirmativo, é Arbor após direto Conquista, ok? Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor. Positivo, Arbor. E a curva aqui à direita ou à esquerda? Curva à direita permanece a radial 259, ok? Obrigado. Solo Gol 1394, economia de 334, alterna Bonfim com 183 para o táxi. Frente Gol no 394, táxi em frente, Índia no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 014, bom voo. Ok, em frente Índia 186, obrigado, boa tarde. Alô, Salvador, Oceania 63, 15. Oceania 63, 15, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 63. Para push personamento 924, posição 1. No 924, confirme o portão. 1. Bom, no 924, coordene com a equipe de solo que após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Camarão, 924. Take your landing gears, wind is 120 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10 and we have 3 green now, thank you. Well, we... right now we have 3 green now, thank you. Okay. Oi, Salvador, boa tarde, 1, 2, 3, 4. 94, mantém o ponto de espera. Vai manter o 35. Livre o táxi, chama para ingresso no 7, papai 1. Controle Salvador, tá passando a Alfa Pinto Juliette, decolado da 17, ingressando no corredor forte a 163. Alfa Pinto Juliette, 1000 pés, corredor Axé, firmando corredor forte, 1000 pés. Corredor forte, 1000 pés, Alfa Pinto Juliette. O 44, Papá e Uniforme, Bravo, Tango e Uniforme. A posição e após voa direto. O decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes. O transponder 5464, controle 11935. 6210, passando 180 para 1060, informação alta. Por Admari. 6141, reduza para 1709, nós aguardando o setor final desse e mantenha 3000 pés. Tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 1500. Rumo oposto. Gente, esse é para 3000, reduzindo. 6141. 6210, desça e mantenha o 070 via chegada Mari. 070 via Mari, o Ocean 6210. Controle Salvador, é o Papatango Romeu. Papatango acionado 0141, no pente da Ocean, na proa de Paris, rumo 1510. Está em contato visual com o tráfego, a posição agora de 3 horas, meia milha, mantendo 1500 pés também. Pente visual do controle. E mantém a separação visual com o tráfego, ingressando via corrida. Firmando. Na presente, execute um 360 pela esquerda para ingressar na retaguarda do tráfego. Vai se enquadrar na retaguarda do tráfego com 360, o controle. 6141, esquerda agora, 1110, informe estabilizado. 1110, informe estabilizado. Azul 4076, chamando torre 186. 186, azul 4076. Controle é o 5626 da Trip. 5626, desça para 4000 pés. 4000 pés, o 5626. Eu no 1500 pés na proa do farol da Barra, Olimpo 00. Desça para o farol da Barra, Olimpo 00. Controle, Serra Max Fox Dinge, mantém 1500 pés. Tem 1500 pés na proa da rotatória, aguardando transferência junto à torre, informa o tráfego agora, posição de 11 horas, mantendo 1000 pés na linha do litoral. Gente, Max Fox. X-ray Alpha Alpha, Young Juliet Alpha, Kilo Apron 3. Autorização de pouso. 4076. Bom visual, 6141. 6141, 2000, livre LS, informe estabilizado. Quem descendo para 2000? Salvador, está 3805, pushback, acionamento no 03. 4076 azul, livre pouso, vento 120 graus, 10 mais. Pouso autorizado, pista no 0, 4076. Golo 394, decola 56, controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. 24, 175, 175, a voz 210, alterna Salvador. Prossiga inicialmente, vai pousar 17, confirme? Afirmativo, céu. Ok, prossiga inicialmente pro da rotatória, mantenha 1000 pés, está autorizado 1000 pés, aguardando para prosseguir final do 17. Max Fox. Trafa, segue na retaguarda do Kilo Quebec Serra, mantendo separação visual, está autorizado. Aguarde, Felipe 5489. Guardando. Oh, thank you, Marshall, inside.